Há muito, muito tempo, um imperador que navegava pelo Mar das Descobertas tentou pôr em prática um terrível plano que destruiria o mundo encantado dos brinquedos. Imaginem só que o malvado imperador tentou derreter todo o gelo que existe no Palácio do Gelo para que um gigantesco lençol de água se formasse na montanha e inundasse o mundo encantado dos brinquedos. Felizmente, servindo-me do meu telescópio, consegui observar e tomar conhecimento das suas intenções. E com a ajuda dos brinquedos ermitas, elaborámos um plano infalível. Quando o malvado se aproximava do Palácio do Gelo, um fantasma surpreendeu-o, gritando: Se tiveres a ousadia de no palácio entrar, hás de ficar transformado num cubo de gelo! O imperador, assustado, quase morreu de cansaço, pois teve de nadar durante horas para se refugiar numas ilhas distantes, conhecidas como as Ilhas Mau-Mau. Segundo dizem, está a construir um castelo e é lá que prepara um novo plano para transformar todos os brinquedos em simples eletrodomésticos sem graça nenhuma. Vejam só como seria.